conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia, em francês, estratégia. Você está anotando? Vou pedir isso na prova. Assim que tem que ser. Estratégia, eu tô com a mente aberta, certa é ideia. Se cair a queda, se esperta, é um alerta. Controle impede, não se espera a meta. Se destaca quem faz mais que ela. Estratégia, pensa com a mente certa. Vários tentar, mas não atinge a meta. Alguns conseguem a média. Se destaca quem faz mais que ela. Faz mais que ela, faz mais que ela. Tá sem meu objetivo, eu não tô morto, quero estar mais que vivo. De mente aberta e com o corpo ativo. Tá sem meu objetivo, eu não tô morto, quero estar mais que vivo. De mente aberta e com o corpo ativo. Entendendo a razão, acima do coração. Buscando a inteligência pra formar um dom. Quer pra formar um dom? Sabedoria, ritmo e poesia pra se formar um som. Conjunto de alegrias formando um momento bom. E tá formada ação e reação. Sonhar não adiantará se não houver dedicação. Mas aprendi só minha caminhada, sabe o quanto eu sofri. Eu não me arrependi, muita coisa eu já vi pra acalmar a cena. De remédio, ainda não tenho diploma, mas tenho o nível médio. Tô na faculdade pra conter o intelecto. O mundo é dos espertos, correria de alerta. Trampando alerta, todo correto eu veto. Inimigos do meu caminho é concreto. Prefiro às vezes sozinho, seguindo discreto. Carisma e uma boa educação podem te fazer um homem certo. Um homem bom, um homem bom, um homem bom. Fé como um prisma, deitado à vontade. Zica a consciência, limpa novos horizontes. Vida tranquila que surpreende. Assimila e fica rente. Eu tô descrente, quem cala não consente. Se calou é porque não entende, porque não entende. Se calou é porque não entende. Estratégia, eu tô com a mente aberta. Certa é ideia, se cair a queda se esperta. É um alerta, pro império não se espera a meta. Se destaca quem faz mais que ela. Estratégia, pensa com a mente certa. Vários tentar, mas não atinge a meta. Alguns conseguem a média. Se destaca quem faz mais que ela. Faz mais que ela, faz mais que ela. Pensando no futuro, visando o plano curto. Pensamento maduro, planejando e trabalhando muito. Quase não dou. Falo pra você, faço tudo por lazer. Mas aê, só queria todo dia desenvolver trampo de rap, mina, som e bag. Trabalho da facu constando tipo break. Aí moleque, não esquece das prioridades. Senão não cresce, é só idade. Senão abre mão de vontade, sem mão pra vaidade. Quase o tempo tô, rotina, coisa de louco. Desde a matina eu corro o dia todo. Sem gorro, botas cara, bolo, rima rara. Bolo de canalha, racha cara. Não flagra, empaca, sai da frente, mete de destacada da corrente mais pesada, rima improvisada. A minha mina e minha rapaziada já tão ligada da parada. O rap é minha cara, o set é trilha rara. Família Matilha Gil, a quadrilha mil não para mais. Se ficou pra trás, se ferrou, choveu. Não pega jamais. Estratégia, eu tô com a mente aberta. Certa é ideia, se cair a queda se esperta. É um alerta, pro império não se espera a meta. Se destaca quem faz mais que ela. Estratégia, pensa com a mente certa. Vários tentar, mas não atinge a meta. Alguns conseguem a média. Se destaca quem faz mais que ela. Faz mais que ela, faz mais que ela. Com o passar do tempo eu compreendo. A fazer o que eu gosto com sentimento. Contendo cada tento, tô vendo. O aperfeiçoamento se dá por conta de cada treinamento. O aprimoramento eu tô entendendo. Que o X da questão é mó veneno. Evolução tá tendo. A nossa possessão vai ser imensa. Eu tô atenuado que todo esforço tem sua recompensa. Pensa, pensa. Serão acabados, acomodados que não tiverem crença. Eu me sinto privilegiado, eu recebi a benção. Eu recebi a benção, eu recebi a benção. Estratégia, eu tô com a mente aberta. Certa é ideia, se cair a queda se esperta. É um alerta, pro império não se espera a meta. Se destaca quem faz mais que ela. Estratégia, pensa com a mente certa. Vários tentar, mas não atinge a meta. Alguns conseguem a média. Se destaca quem faz mais que ela. Faz mais que ela, faz mais que ela. Caminhar sem direção, visão tende a se perder. Planejar em prol do pão, paz e som é o proceder. Assim que tem que ser.